Pois já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. DJ aumenta o som, que eu tô conseguindo ensinar. Solta a Sanfona Mix, a galera balança. DJ, DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar. Solta a Sanfona Mix. Oh, okay.